Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é o Jonathan do Jovem Nerd, I'm in! Aqui é Carlos Voltor e eu sou um usuário. Aqui é Cris Dias e modernidade é o futuro. Aqui é o Android e eu tô no mundo real. Aqui é o Azaghal e eu também. Sem graça vocês, porra. Constatando óbvio, tá ótimo. Aqui é o Azaghal e minha cueca tem neon, é isso aqui. É isso aí, nerds, estamos juntos com esse time, o time do sci-fi, né, cara? Pra falar de ciberespaço e, por que não, Tron, cara. A primeira visão que a gente teve do ciberespaço, o clássico de 1982. Mas vamos falar do que veio antes, quais são as nossas noções de ciberespaço, o que a gente aprendeu. Neuromancer, quem leu aí, cara? O termo foi cunhado no livro, né? Vamos falar sobre tudo isso e muito mais depois do e-mail. Canelada. Canelada. Muito bem, Zaca, vamos para mais uma semana de vez em Caneladas no Nerdcast. Vamos. Ih, está acabando o ano, Azaghal. É verdade. Acabando mesmo, cara. For real. Quantos mais Nerdcast até o final do ano? Pro final do ano de 2010. Nós temos mais 2 Nerdcasts sem contar esse. Sem contar esse. Então vai até o dia 24, é isso? E aí no dia 31 é pausa. Só no dia 31? Não sei. Teoricamente, dia 7 de janeiro de 2011 é dia de Nerdcast. Teoricamente. Fica aí a enquete. Tá, você vai perguntar pra ele se eles querem. Aqui, ótimo. É uma enquete interessante, olha. Quanto você pagaria... Sim, boa, vamos fazer isso. Pelo primeiro Nerdcast de 2011. Né? Exato, os nerds, comprem nossas férias. A gente vai se decidir ainda. O fato é, sexta-feira, dia 31... Não vai ter Nerdcast, pelo amor de Deus, né? Não vai ter Nerdcast. Já estamos fazendo muito de fazer no dia 24. É. E ainda vamos nos decidir se a gente prolonga esse início de ano até o dia 7. Ok. Ou se a gente volta só no dia 14. Mas não entrem em pânico, vocês já estão avisados que dia 31 é certo de não ter Nerdcast. Sim. Vão viver suas vidas, pra praia, vão jogar macumba no mar, vão pular não sei o que lá, vão se vestir de branco. Exato. Vão encher a cara e comemorar o ano que passou e o ano que está chegando. Isso. E no dia 7 fica na pendência. Sim. Como o ano está acabando, está chegando o Natal ainda estamos em clima natalino, lembrar aos nerds que ainda dá tempo de comprar seu presente de Natal ou o presente de Natal dos seus amados. Compre camisas e canecas exclusivas Jovem Nerd. Olha só. Temos a camisa Taxi Driver, temos a camisa Madafoca, temos a camisa... Clint Eastwood, Go Ahead. Temos a camisa... No Meu Tempo, temos a camisa... Come to the Nerd Side. Além da camisa... Fala, temos a camisa, além da camisa. Agora eu não lembro mais, porra. Tem tudo, say cara. Hello to my little friend. É isso, say hello to my little friend. Tá certo. E vai. A camisa que acabou de chegar, parece essa sacanagem. Ah, é? Em cima do laço. Chegou, substituição aos 40 segundos do tempo. Entra em campo o remake da camisa Nerd Classic. É uma atualização, na verdade. É, agora com o tecido cinza, grafite, né? Isso. E com o desenho atualizado. Mais caprichado. Então, pô, você que pediu tanto, muita gente pediu a camisa do Nerdinho, a Classic, tem agora o modelo atualizado. Vá lá na nestor.com.br pra você dar uma olhada. Ah, é, tem isso. Que na camisa Nerd Classic 2.0, a senhora Jovem Nerd, toda maquiada, parecia que era um casamento... E o Jovem Nerd são os modelos. Que horror, que terror. Sim, meu amor, que chique, não? Para mostrar que todos os corpinhos cabem na Nerd Store. Exatamente, muito bom. Importante que se você for comprar, que faça logo pelo seguinte motivo. Demora um tempo até os correios enviarem. Exatamente. E se você paga por boleto, Não é que nem o cartão de crédito, que é imediato no dia seguinte, né? Demora 2 dias úteis para compensar. Isso, demora o tempo que você vai pagar o boleto. Isso. Você pode pagar na hora por uma transferência, ou você vai pagar na lotérica e demora mais. E ainda tem esse período aí de sistemas, não sei o que lá, que tem essa demora. Exato. Então, se você quiser garantir seu presente pro Natal, seja corre. Rápido. Exato. Se você não está se importando muito com o Natal, saiba que a Nerd Store, assim como o Nerdcast, também vai entrar em recesso. Dia 20 de dezembro não é o último dia que você pode comprar. É o último dia que você tem para pagar. Aham. Porque quem compra no cartão de crédito, paga na hora. Então, beleza. Isso. O cara compra dia 20, pagou dia 20, o sistema é automático e tal. Se você compra no boleto, você tem lá tantos dias para pagar. Se você comprar no boleto dia 20, não vai dar tempo. Porque isso. A gente vai encerrar os livros robô, tu vai parar de fazer lá os recebimentos no dia 20. Sim, então, se sim. Você comprou no dia 20, você vai... Mesmo que você pague no dia 20, você sai correndo e vai num banco, numa lotérica, pagar o boleto. Não dá tempo, porque o sistema demora uns 2 dias para atualizar. E a gente só vai saber que você pagou de fato depois do dia 20, e aí a gente não tem como mandar. É, não quer dizer que... Quer dizer, não tem como mandar em dezembro. É, se você... As compras feitas no período de 20 de dezembro a 5 de janeiro, só serão remetidas pela Nerd Store após o dia 5 de janeiro de 2011. Certo. Beleza? Então, se você comprar e pagar a sua compra... É, se comprar e não pagar, porra, também... Que é o quê? Mas, não, mas se você comprar e pagar a sua conta até o dia 20 de dezembro, sua mercadoria será remetida. Isso. No, agora, antes das férias, certo? Certo. Antes do Natal, vamos dizer assim. Antes do Natal. E aproveitamos para dizer também que o Nerd Office vai sofrer uma pausa por um único e simples motivo. Se a gente não está no escritório, porque é Natal e Ano Novo, não tem como ter Nerd Office. Mas a gente não vai deixar de produzir conteúdo, né? Sim, mas esse conteúdo só volta na Season 2. Se a gente já vai mudar a Season? Claro. Não vai ser hiato da Season 1? Não, é por ano. Foi essa aí, foi pra ver se rolava. Ah, então essa foi pra ver se a foi o piloto, pra ver se a emissora... Mid-Season. É, exato. Fuck a headphone! Agora vamos falar com os nossos ouvintes universitários. Certo. Ou recém-formados. Olha aí. Que grande parte dos nossos ouvintes estão nessa faixa. É o que faixa. Diz a nossa pesquisa. Exatamente. Por isso que o Global Talent escolheu o Nerdcast para se anunciar para essa galera. Você presta atenção porque isso pode te interessar. É um programa educacional criado pelo BI International, Companhia de Talentos, que capacita jovens universitários. Ou seja, se você está há 2 anos de se formar ou você já se formou há 2 anos, para ter maior sucesso na carreira executiva ou de empreendedor ou negócio próprio. Certo. Porque, cara, todo mundo que se forma na faculdade hoje sai numa média, né? Na verdade, dependendo da faculdade e da proximidade dela com um barzinho, sua média pode ser menor do que a dos outros. Que faculdade não é perto de um barzinho, né, cara? Porque quando você sai da faculdade, que nem você sai da autoescola, né? Você não sabe dirigir quando você sai da autoescola. Você vai aprender na vida. Exato. Mas o que acontece? O programa foi desenvolvido para suprir uma lacuna existente na formação acadêmica do mercado de trabalho. A faculdade é a faculdade. Mercado de trabalho, certo? Certo. Totalmente diferente. Uma teoria coisa e outra. Prática. É. Esses caras, eles se alinham mais à necessidade do mercado de trabalho do que ao mundo acadêmico da faculdade. Eles dão conhecimento prático, eles suprem a falta de networking, a ausência de vivência internacional, até isso tem, que a necessidade de afinar as suas habilidades com o que está acontecendo de fato no mercado de trabalho, né? Se você tá fazendo faculdade e não tá trabalhando na área, você realmente não sabe o que tá acontecendo. E se você tiver algum colega de turma que esteja trabalhando na área, ele, esse cara, já tem uma visão completamente diferente do que vocês estudam, porque ele vive a parada, né? É verdade. Porque verdade. É muito diferente a teoria da prática. O programa acontece através de 4 imersões, cada uma de 1 semana, sempre no período das férias. Janeiro e julho, por um período de 18 meses. E olha só, os participantes atuam em projetos reais, de empresas reais, que são parceiras do programa. E entre as imersões, os participantes mantêm contato através da rede social própria do Global Talent. Vai lá conhecer globaltalent.com.br. Tem um link aí no post, cara. Se você se interessou, não deixe de acessar o site, saber como funciona, como você pode entrar na Global Talent. Oh, legal, gostei. Maneiro, né? Global Talent! Esteja acima da média. Criei um... Você criou um slogan. Um slogan. Será que eles vão aproveitar? I'm a Scatman. E não por acaso, Zagão, estamos falando de Tron neste Nerdcast, porque vai estrear Tron O Legado, Azaghal. Exato. Dia 17 de dezembro. Olha aí. Estará nos cinemas. Temos, bom, segredo. A Disney sempre mantém segredo seus filmes. Pouco fala deles. Mas a gente tá aqui pra discutir isso, então... Não deixe de ver, porra, eu tô empolgado pra ver o filme. É, mas também tu foi pra Los Angeles, aí tu não tem como não estar, não, né? Os caras me empolgaram lá, né, cara, porra. Conversei com os atores, conversei com os diretores, e os caras sabem vender o peixe, né, cara. Eu, porra, cheguei aqui mó pilhado, né. Fez de bolezinho luminoso e cacete. Verdade, cara. Já sabem, né, finalzinho de ano temos programa, temos filmes para ver, Tron Legacy, mas um filme nerd estreando nos cinemas, não perca! Aproveito para deixar claro que esse Nerdcast está cheio de spoilers de Tron de 1982, então não vai reclamar, hein? Se você não se importa com o feedback do programa passado sobre, sim, games, sobre desenvolvimento de games, sim, venha comigo e pule para o minuto. Vem comigo, que escroto! 23 minutos e 48 segundos. Relatório de e-mails, lembra o voto, tô trabalhando, vamos lá. Olga Mendonça envia o rap de seu grupo falando sobre videogame. É maneiro. É legal? Toca aí. Eu não vi, hein? Olha só. Falando em games, sou bem enferrujado, sou assombrado nerd que já fui no passado, jogava o dia inteiro e algumas noites também. Meu melhor amigo se chamava Mega Man. Nego pagava o sapo, eu zerava Battletoads só. Com uma vida eu não tinha password. Depois da aula, flipper pra tirar uma onda. Jogava pros moleque, jogando com o Honda. Nerdcast Tales 238. Alexander Santos. Já é de casa. Muito, isso, bom, muito obrigado. Muito legal. Guilherme Stein envia vídeos sobre vício em Civilization. É, na verdade são propagandas do Civilization simulando, né, um grupo de, né, caraca, terapia. E funcionou que ele acreditou que era verdade, né? Rafael Ramírez, se eu fosse você, eu me chamaria só de Ramírez. Ramírez! Envia um vídeo de games mostrando o verdadeiro amor. Ah, é irado, sim, esse vídeo. É muito legal, cara. O que acontece no videogame, muito, sabe? Bom, vida real no videogame. E ele manda também uma tirinha sobre a história do 3D. Nossa, história do 3D. Que beleza, valeu, Rafael. O que mais? Nerd dublado envia o remake gratuito de Elite do MSX, que foi citado, do qual participou do desenvolvimento. Olha aí, tem um link pra você ver diretamente. Olha só. E muitos nerds pedem mais nerdcast sobre games. Não vai rolar. Claro que vai. Não. Vai rolar. E alguns ouvintes disseram que as mulheres não souberam dar dicas sobre mulheres, enquanto outros pediram um nerdcast inteiro sobre o assunto com elas. Bem, elas não souberam dar dicas por um simples motivo. Elas não estavam ali pra dar dica. Elas estavam ali só pra escrotizar. Exatamente. Eu, em nenhum momento, vi elas dando dica nenhuma. Exatamente. E o nerdcast inteiro com elas sobre esse assunto, que aí elas provavelmente vão dar dicas ou não. Vai rolar, vai rolar. E muita gente falou assim, por que vocês não comentaram que tinha no Nerdcast passado, no post, o desenho de nosso querido Harald Stricker com a galera do Nerdcast enfrentando a galera do Melhores do Mundo? Puta, cara, isso já tava... Longa leitura de e-mail, a gente resolveu deixar pra semana que vem. Pois é, mas... Seria assim, hoje. Exato, mas aí acabou sendo publicado no post da semana passada. É, porque os Slave Robot prepara o post e bota tudo e a gente elimina, é, o que a gente acha que ficou, que vai pro próximo programa. Exato. E só que o Jovem Nerd falhou. É, porra, sono, né, cara? Virando a noite, eu não vi. Não vi o link lá. E não deletei, aí tava lá. Mas, boa, tem aí o link de novo. De novo, exatamente, com o desenho do Harold... Harold Stricker. É o nosso Android que está nesse episódio. Isso, que ficou fodástico o desenho. Jovem Nerd ficou até com medo de ter polêmica. Não, porque existe uma coisa entre os leitores. Não sei por que existe. Alguns leitores do Mulheres do Mundo porque e as pessoas o têm necessidade de tomar partido. É, cara, pessoas, isso é uma coisa infantil, parece engraçado isso. É infantil, né? Criança que, o meu é melhor, o meu é pior, eu sou esse, eu sou aquele. E isso vai pra vida adulta das pessoas. É porque, olha só, eu fui colega de faculdade do Leonardo Finocchi, que já colaborou pra cacete lá no Melhores do Mundo. A gente conhece boa parte da galera do Melhores do Mundo, adora eles, acho maneiríssimo. O site tá aí há tantos anos quanto o Jovem Nerd. Adora não, né? Não adoro nada. Eu acho maneiro o site dos caras. Respeito o trabalho? Exatamente. Adora é foda. Adora é quase, porra, paixão. Tá bom. Você vai falar pros caras, eu te adoro? Não, eu te aí, adoro. Aí, Melhores do Mundo, eu te adoro. Vai falar isso? Eu posso falar assim, eu adoro o site. Os caras mandam bem. Cara, como é que o Clint Eastwood falaria? Nós adoramos os caras. Você imagina o Clint Eastwood falando isso? Não tô falando que adoro uma pessoa. Adoro o site e o trabalho dele. Não, o Melhores do Mundo é foda. Tá lá o desenho do Harold. Harold. Tem que ter uma... E eu queria ver a conclusão com todos do Melhores do Mundo mortos. Excelente. Primeiro e-mail, Nicolas Santiago, 17 anos, São Paulo. Gostaria de mandar uma canelada do Jovem Nerd em Batman Arkham Asylum. Quando você ataca um guarda e deixa seu corpo no chão, os outros guardas sabem que você está no recinto e ficam preocupados. E eles começam a andar juntos e chamar o Batman para que ele apareça. À medida que você vai atacando os guardas, outros ficam cada vez mais aterrorizados a ponto de começarem a atirar a qualquer sinal de movimento. Isso é legal? Sim, acontece de fato. Significa inteligência artificial mais bem desenvolvida do que o normal, como o Metal Gear Solid, né? Que, cara, você realmente disparava o alarme da parada, de repente acabava o alarme e os soldados voltavam ao normal. No Batman Arkham Asylum realmente se preocupa um pouco mais com essa atenção ao perigo dos inimigos. Mas não é muito mais, né? Porque se você fizer merda e ficar agachadinho em cima de um gárgula... Exatamente. Passa um minutinho, os caras devem ter ido embora. Eles não sabem olhar pra cima. É. Já tem outros jogos como Mafia, GTA, eu acho, que você tem que sair do campo de visão. Isso. Tem que sair fora, correr mesmo. Se ficar naquela região, se esconder em cima do poste, o cara vai te pegar. Ele sabe que você tá ali. Eu acho que o Assassin's Creed também, você tem que vazar. Tem que vazar de um raio. É, tem um raio de procura, né, que eles ficam te catando. Isso, e tem alguns jogos que você fica com o seu nível de visibilidade maior, né? Quanto mais merda que você faz, mais isso. O pessoal fica te procurando. É, não, Assassin's Creed também é assim. Isso é legal, isso é desenvolvimento de inteligência artificial mais recente, que, pô, faz o jogo ficar bem mais proveitoso. Mas também não pode ser aquela loucura da vida real, senão é impossível. Não, no Force Unleashed o tempo inteiro tá nem querendo te pegar, cara. Mas aí você é um porra Starkiller, eu aprendi. Tu pode com todo mundo, cara. Nuriel Barreira, 24 anos, estudante de medicina veterinária, Curitiba, olha só. Olha só. Veterinária, né? Não é medicina. Claro que é, cara. Como não é medicina? Faz cirurgia. Eu sei, é uma brincadeira entre os médicos. Não, brincadeira entre os médicos é falar do dermatologista, fisioterapia, aí eu entendo. Eu sei. Aí eu entendo, mas porra. Medicina, tu levar um tiro e tu tiver fora da lei, tu vai correr pra onde? O veterinário é sempre o cara que tira. É, porra. Eu respeito veterinários, cara. Tem muito veterinário merda por aí, mas tem muito cara merda em todas as profissões. Não, eu sei, eu tô brincando, porra. É lógico que é médico. Tinha animais, mas é médico. Um ponto que senti falta... Mas ele não é médico ainda, ele é estudante de medicina. É, isso é. Puta, caraca, o cara estudante de medicina, ele deve estar. Deve ser aquele cara que só usa branco, né? Porque já se considera médico. E ele tem um adesivo no carro. Medicina, né? E pequenininho veterinária, com certeza. Exato, eu já vi o cara assim. Eu já vi o cara com a jaqueta assim. Cara, bote o adesivo grande veterinário. Exato. Pô, é maneiro ser veterinário, cara. Você gosta dos bichos. Exato. A não ser que você faça aquelas paradas de inseminação artificial com aquilo, é muito escroto. Nossa, tu não é veterinário pra isso, é? Faz, cara. Faz. Ai, luva gigante até o ombro e... Puta, cara. Puta Deus merda. Livre. Um ponto que senti falta no Nerdcast foi falar sobre mods, ou User Generated Content. Uhum. Sempre gostei muito de games e sempre quis dar minha contribuição, alterar coisas que eu não gostava em um game, ou adicionar conteúdo. Sim. Tenho vários projetos pequenos, como o mod do Jovem Nerd para Left 4 Dead 2. Ué, foi... Ué, É esse cara que mandou as os caras de camisa do Jovem Nerd? Não. Não sei, não sei. Agora você tá zoando curioso. O cara vai botar você com cabeça de cavalo. Mas além disso, desenvolvo mapas para o jogo e em vez de outra, faço um pequeno mod para outros jogos. É legal porque assim é a forma que muita gente aprende a trabalhar com games e termina trabalhando na indústria mesmo, né? Começa a curioso, pega um jogo que abriu o código pra você fazer mod e começa a fuçar e começa a entender como é que funciona essas linguagens de programação de games. E é muito legal pra quem gosta e acaba trabalhando na área. Eu só acho que você tá meio perdido, né, cara? Se você quer ser veterinário, você tá... tá gastando muito tempo fazendo mod de jogo. Se é o hobby, tá valendo, né? A comunidade modder é gigantesca e super bem aceita nos jogos de PC. Jogos como Team Fortress, Counter-Strike nasceram de pessoas desenvolvendo mods. Sim, é verdade. O Counter-Strike era uma modificação do Half-Life. Ah, é? É. E aí a parada ficou tão popular que... É, que eles botaram na caixa e venderam. Botaram na caixa e venderam, exatamente. Que ótimo. E ele disse aqui que virou um sucesso, tá aí, Counter-Strike. Parabéns. Exato. Mesmo para aqueles que não têm o objetivo de fazer uma modificação completa, tem todo um mar de alternativas como desenvolvimento de mapas, cenários, skins, modelos alternativos, etc. Uh-huh. Muitos jogos se beneficiam desses mods, para continuarem populares e expandir o número de jogadores. Isso, tanto que as empresas, algumas abrem, elas dão os pacotes de modificação pra galera. Ó, não precisa hackear o jogo, toma aqui o pacote e divirta-se, faça o que vocês quiserem, muito legal. E termina dizendo, jovem nerd, adicionei você no Steam, já vi você jogando Civilization 5 várias vezes, me aceite lá para quem sabe jogarmos uma partida de Left 4 Dead 2. Tudo bem, eu vou aceitar. Não sou fã stalker, mas acharia super divertido jogar uma partida com vocês. Tá bom, muito obrigado. Adicione lá Alotone e o Azaghal também tem um Steam. Puta, não vai jogar nunca. Eu não tenho tempo, cara. Ai, ai. Fabiano Cardoso, 30 anos, militar, Rio de Janeiro. Militar, 30 anos. Ó, concordo com o que vocês falaram sobre jogos sem graça. Peraí, militar, 30 anos, Rio de Janeiro, estava invadindo o alemão, amigo? Não, nem todo militar, podia estar de... Pô, mas o cara é militar do Rio de Janeiro. Porra, e daí? Tinha milhares de militares cariocas lá. Tinha, mas tinha vários outros em casa jogando videogame. Pô, mas vamos torcer por esse cara ter tado nessa parada. Tá bom. Piloto vamos de tanque. Que ele teve. Vai que ele é piloto de tanque. Que ele, tá bom. O Fabiano Cardoso, piloto de tanque, que invadiu o mundo aí. Mas o cara não tava, né? É doce ilusão. Porque se tivesse, teria colocado gigante. Fabiano Cardoso, 30 anos, militar, piloto de tanque da invasão do alemão. Exato. Operação Avalanche, ele caralho, a 4. Ele não botou. É, concordo com o que vocês falaram sobre jogos sem graça. Realmente, alguns jogos até desanimam pela facilidade e a imortalidade, entre aspas. Porém, existem ainda algumas exceções que chegam a ser engraçadas, pois são elementos dos jogos antigos implementados nas plataformas novas. Cito, por exemplo, o Demon's Souls, duplicado PlayStation 3, considerado um dos mais difíceis da plataforma, simplesmente por você morrer, perder os itens que ganhou e voltar ao início da fase. Particularmente para compensar essas facilidades com jogos, eu prefiro aqueles com uma boa ambientação e enredo, sim, verdade. Particularmente gosto muito de survival horror, como Silent Hill, clássico original, e a nova série Dead Space, também é mega, mega sinistro. Azaghal, o jogo que você falou é Bushido Blades, do PlayStation 1. Isso aí, uma galera falou no Twitter. Isso. Era tenso, pois não só era o risco de morrer com um golpe só, mas também havia inutilização dos membros do corpo, a ponto do personagem só jogar deitado no chão. Caraca! Cara, mas você tinha que ter muita sorte pra conseguir ficar só deitado no chão, cara. Normalmente morria mesmo. Bom, muito antes, cara. Então, aí tem um link do YouTube pra você ver, a galera querer lembrar. Sobre o Nerdcast de sedução, o format barra U. O barra U é um parâmetro em referência ao unformat, outro comando do DOS pra gente fazer a formatação. Utilizando esse parâmetro, era impossível usar o comando unformat, entendeu? Sim, eu já sabia. Então, era isso. Mas, assim, cara, você é militar, tem 30 anos. Você voltou. Você tá muito... Você é pior demais, cara. Pega uma arma, pinta a cara de preto, vai pra rua, cara. Pede pra ir pro alemão. Tu tá no Rio de Janeiro, cara. O alemão já tá tranquilo. Mas que seja, fica na tranquilidade, mas fica pelo menos pagando de... Porra. Caralho. Aqui, ó. Vai contar lá no alemão a historinha do formato pra... Como devemos começar? Como devemos começar? É, exato. Devemos começar imaginando o Azaghal lendo um livro de ficção científica e sendo a única testemunha para falar sobre neuromancer. Isso sim é que é interessante. Que é bizarríssimo, cara. É completamente invertido. Eu, como único especialista em neuromancer nesse programa... Não vou me repetir, então vocês prestem atenção porque eu vou falar uma vez só. Neuromancer, o livro de William Gibson, de 1984. É legal que o Jovem Nerd ganhou, ó, faz um ano e meio, dois anos atrás, um Neuromancer de presente. Eu não consegui ler ainda. Ah, e tá aí, até hoje, não era lá aquele Neuromancer. E era um livro que fala a primeira visão de cyberpunk. O termo foi cunhado no livro pelo William Gibson, ciberespaço. É engraçado porque quem for ler hoje o Neuromancer vai achar ele um livro mega tosco, sabe? Assim como o Tron, né? Assim como o Tron de 82. Exato, porque ele era um futuro baseado na tecnologia da época. Você tem que ler ele, cara, muito inserido num contexto da época que foi escrito. É, da sociedade, não só da tecnologia, como da sociedade, né? Eu acho que ele é um livro que um público só que viveu aquela época, eu acho que conseguiria entender. Não, você consegue entender. Se você for ler esperando uma puta ficção científica com cyber, ciber, espaço, aí, como o Jovem Nerd tá falando, você vai ficar frustrado, porque não é isso tudo, não é Matrix, que é o que a gente tem como ápice, assim, né, desse tipo de coisa, né? Não seria mais um livro que tratasse de sociedade ou de distopia, vamos então falar assim? Sabe o que acontece, gente? Porque assim, como eu fui o único que leu esse livro, e eu não fico procurando a explicação pro Vida, Universo e tudo mais, eu só tô lendo a história mesmo, eu não me foquei muito se ele tá fazendo crítica social ou não, eu só tô lendo a história. Que broxante. Mas você esperava o quê? O próprio Tron tá dentro de um contexto social que deve ser o do Neuromancer também, eu saberia se eu tivesse lido, que é o início da microinformática, as redes de computador ainda era uma coisa, ainda faltam uns 10 anos pra ser um negócio popular, comercial. Pô, cartucho, cara, cartucho. Por exemplo, um negócio que o filme Tron fala muito, é a cultura do fliperama, do arcade, que o fliperama tava deixando de ser até uma coisa underground, pinball do jogo mecânico, eletromecânico de bolinha, e ser uma parada popular de todo mundo, de realmente... ser o videogame, ter gráficos e sons e tal. E aí acontece agora com o Facebook e com toda a nova tecnologia, os adultos da época achavam aquilo um absurdo, achavam fliperama um antro de perdição, achavam que as pessoas iam passar, os jovens iam querer passar suas vidas inteiras na frente do computador. Mas tem quem queira. O filme do Facebook foi escrito e dirigido por caras mais velhos, que não são da geração Facebook. Então é o olhar do cara, um cara de 50 anos, em cima de uma geração, de toda uma revolução social, e um ar meio de, ah não, não se preocupem, é só um bando de criança brincando, que o Tron também tem de uma maneira menos séria, já que é um filme de aventura e tal, também tem essa abordagem, ah não, são uns garotos muito loucos aí e tal, deixa pra lá. O que que tá acontecendo? Fenômeno, o filme novo tá chegando, e aí... tá acontecendo o que o Fernando Royle chama de fenômeno episódio dos Simpsons. Porque sabe aquele episódio dos Simpsons clássico que o Homer é sugado pro ciberespaço? É um de Halloween, né? Ele é a primeira vez que aparece um Simpson em 3D, né? O Homer fica naquele grid, é sugado e tal, e acaba no mundo real. Então, quando ele tá lá dentro, eles fazem uma coisa meio poltergeist, né? Homer, o que você está vendo aí? Aí ele fala assim, vocês viram aquele filme Tron? Aí volta pra galera e fala, não, não, não, não, não, não, não. Então é engraçado que Tron, ele é uma mega referência, ele criou o conceito visual de ciberespaço, que não existia antes. Engraçado que hoje em dia, se você pega até a galera da nossa cidade, tem muita gente que não viu o filme, que não sabe. Então tem muita gente falando assim, porra, vai estrear esse filme novo, Tron Legacy, e eu não vi, e eu não sei se eu vou entender, e... porra, e o cacete, né? Então, até é legal esse Nerdcast pra gente esclarecer, falar do filme antigo. Não. O quê? Cara, esse papinho que vai vir um filme novo, eu não sei se eu vou entender, é um papo pardame. Mas é o que a maioria das pessoas pensa. Você, olha, sério, em pleno anos 2010, Na virada. Porque na virada da década. O ano praticamente acabou, gente. Tá. Se você ainda tá nessa... Porra, tá vindo filme atrás de filme, remake atrás de remake aí. É. Se você ainda tá nessa parada, não sei se vou entender, se interna, meu irmão. Não, é porque... Os caras fazem um filme pra você, criança, que não viu os filmes antigos, entender. É, não, é sim, eles fazem. É que nem o jogo vem com manual de instruções, mas vem com uma fase de tutorial, né? Você joga e aprende, né? Você vê o filme e aprende, exato, né? Exato. Não tem mais essa, eu tenho que ver o filme. Não tem. Cara, se você tiver que ver o Tron original pra você poder ir ao cinema ver o Tron 2, a Disney deu um tiro no pé foda. É. Não, tanto é que a Disney não tá relançando o Tron original em Blu-ray. Ela só vai lançar o Blu-ray do original quando sair o Blu-ray desse do Legacy. Até porque no primeiro filme ela não botou um caminhão de dinheiro. Era uma parada meio experimental. Ela não gostou muito do resultado final, até financeiro. E ficou, parece que, 10 anos sem fazer filme live action. Foi meio traumático pra Disney o primeiro filme. O pivô dessa discussão de, porra, vou entender, não vou entender... Ih, rolou isso quando fizeram Star Trek agora? Vou dizer logo, ano que vem deve sair o Hobbit. Você não precisa ver o Senhor dos Anéis, cara. Tá bom. Mas olha só, o Star Trek era até um reboot. E o problema é que o Tron Legacy não é. É uma continuação. O cara explica na primeira cena. O cara faz cara de triste, meu pai me abandonou. Não, ele tá dentro do computador. Pronto, resolveu. O nerd que é nerd vai se perguntar, caraca, mas o que aconteceu? Quero aí saber. Ele veio pra casa e vê o filme. Aí ele vê o filme e se pergunta, peraí, mas ele não terminou o filme dentro do computador. É só por aí. Tem uma coisa sobre Tron que precisa ser dita, né? Aliás, uma boa comparação entre o primeiro e o segundo. No primeiro, o que, que nós temos? Nós temos uma ideia muito boa, né? A execução não foi lá essas coisas. É um filme muito morno, muito parado, muito arrastado. É bobinho, é bobo, né? Bobinho. Mas isso por quê? Porque os efeitos especiais eram feitos à manivela e o pessoal tinha que calcular tudo que tinha que ser renderizado, né? Então era uma outra experiência, era realmente muito difícil a ferramenta para aquilo que eles queriam alcançar. Eles usavam um computador com 2 mega de memória. E o Fernando Holly da Seagulls Fly falou que os caras não tinham interface gráfica nessa época não, meu irmão, era tudo programado, cara. É. Entendeu? É tudo que você vê ali, e o filme é todo blue screen, atores em blue screen. Mais ou menos, né? O filme, ele tem menos computação gráfica do que a gente acha. Muito cenário era maquete, com luz e tal. Ah, sim, tudo bem. As únicas coisas que eram realmente computação gráfica eram basicamente os veículos, aquele cruzador lá, voador... As motinhas, né? Os tanques. O resto era e tal, tratado. As panorâmicas. Né? É. Não tem tanta computação gráfica. Então não tem tanto blue screen assim também. Tem blue screen, mas aí vai montar em cima de outros efeitos óticos, miniatura. Uh-huh. Esse tipo de coisa. O Jovem Nerd foi honrado com o convite da Disney pra ir lá a Los Angeles e conversar com a galera do filme. E a gente... Tá demais. Conversei cara a cara com o Steven Lisberger, o diretor do primeiro filme, com o diretor do novo filme, com os atores e com a galera, foi muito foda pra caralho. Beleza. Só te pergunto uma coisa, conversou com a Olivia Wilde? Conversei com a Olivia Wilde, não sozinho, com a galera, com os blogueiros. Puta merda. Cara, eu vou te falar. Eu não requisitei entrevista com ela, porra. A minha pergunta é a seguinte, o que que você ia fazer se você tivesse uma entrevista sozinho com a Olivia Wilde? Não ia fazer nada, só tô explicando. Não sozinho, né? Porque não, porque você só, não quer levantar margem tinha a dúvida, dois, né? Tinha dois tipos de entrevista. Tinha entrevista mano a mano e tinha entrevista em conjunto. A mano a mano era sozinho com ela. A mano a mano, você podia, eu quero entrevistar a fulano e tal. Eu não pedi entrevista com ela porque eu tenho que perguntar pra ela. Falei assim, você é Olivia Wilde, todo mundo te acha gostosa e você tá no filme. Todo mundo pergunta a mesma coisa. Eu queria falar com o diretor do primeiro filme, eu queria falar com o Daniel Simon, que é ilustrador foda que você redesenhou podia a Light pra ela Cycle. Como é que é o House, na verdade? Tá ótimo. Teve um cara que fez uma pergunta mega constrangedora pra ela, cara, a Disney deve ter riscado o nome do cara na hora, cara. O cara perguntou assim, o alemão lá, perguntou, você, eu ouvi dizer que você sente tesão por nerd, aí ela, what? Como é que é? Eu pensei que a gente ia falar do filme e tal, aí o cara foi uma cara de c... acreditável e... Meus parabéns, muito bem, hein? Porra! Eu achei a atitude do cara. Tá maluco, né? Falta de respeito. Mas então, ela nem é gostosa, hein? Ao vivo. É magrinha. Isso aqui é uma falta de respeito. Mas eu não falei isso na cara dela. É, pra... é nojenta. Nojenta. E o Jovem Nerd, eu vou te falar, né? Ela é, ó, é muito bonita, mas menina de faculdade, ó, tem uma amiga de faculdade, igual o Olivia Ward, sabe? Esse é assim. O Jovem Nerd. Existe uma magia em Hollywood, o nego transforma as pessoas, cara. Quando tu vê ao vivo... Ó, o Nerd Office tá aí pra provar. É muita maquiagem. Mas então, pô, é legal que... Foi muito bom pra trazer coisas de pauta pra esse Nerdcast, né? São coisas que você não lê por aí, né? Por exemplo, uma coisa que eu falei até apareceu no Nerd Office, né, cara? O Steven Lisberger, o cara que começou essa porra toda, a gente acha que Tron era aquela parada da ideologia do ciberespaço, olha, vamos revolucionar o mundo e tal. A ideia inicial do cara era uma loucura, cara, de disco e anos 70. E neon. O cara fala assim, caraca, meu irmão, essa porra é de neon, tu já viu, tu liga, ilumina tudo, mó barato, foda, o cara devia estar numa viagem foda. E se existisse um guerreiro de neon, cara? O cara é um guerreiro e ele é feito de neon. E aí, cara, foi essa a ideia primordial quando ele começou a criar todo o universo em volta do tal guerreiro de neon. Então isso aí é disco 70s, cara. É totalmente nisso, anos 80. É, e aí o que acontece com todo o filme que a gente que entende de um assunto fazem um filme sobre aquele assunto, a gente vê que não tem nada a ver com programação, com rede, com informática, com porcaria nenhuma. A começar pela interface, que o cara, ele conversa com o computador, por favor, abrir o arquivo tal, eu tenho o código de acesso 7 e tal. Exato. Então assim, o cara, ele não viu ali, nossa, eu vou fazer um filme sobre esse assunto que eu tô apaixonado. Ele viu lá o telejogo, lá o Pong, viu o Neon, falou, cara, videogame, Neon, um discobol muito louco. Não, e é legal porque tem o jogo, né, do Tron, né? As pelota, cobrinhas. Não é a cobrinha, é o outro. Que o cara joga um pixel. Ah, a pelota básica. É, a pelota básica, que é o Tron. Não é o Tron. O Tron é o programa do... Ah, cara, vocês estão entendendo. Cara, o Tron nem é o personagem principal. O personagem principal é o Jeff Bridges, que é o Flynn. E é transportado... seu corpo é transportado pra dentro do computador. O Tron é um programa feito pelo Alan, que era o amigo dele, trabalhava na empresa doida lá, de computação gráfica. É, que é a empresa do cara que roubou o jogo que eles usam da parada do Flynn, que era o Jeff Bridges. Tron é um programa de segurança criado por esse cara, entendeu? Que dentro do ciberespaço é representado pelo mesmo ator. E eu, peraí, onde é que eu tava? Me perdi. Perdi no ciberespaço já. Você tava dentro do Tron. Tu fala da pelota básica. Por que a gente fala da pelota básica? Porque a pelota básica é o Tron. Não é o Tron, não, seu doido. Não. Era um programa de segurança que ia, tipo, desmascarar. Era o Wikileaks da parada. Ele era... É, na verdade, o Tron tava ali pra hackear o sistema. Olha só, cara. Peraí. Vamos ser francos. Ah. Você só lembra de duas coisas da porra do Tron. O joguinho de bola de luz e as motocas que fazia a curva de 90 graus. Tem um jogo da motoca minhoquinha e tem um jogo da porra. É, então isso é o Tron, cara. O jogo da whatever, sistema de segurança. Tron é jogar frisbee luminoso e andar de moto e fazer umas curvas inacreditáveis. Puta, era um frisbee muito safado, né? Era literalmente um frisbee pintado. E o cara, não, aqui é o disco onde está a minha vida e todas as minhas informações. Ah, você tem que ver o Steven Lisberger filosofando sobre o disco, cara. É muito doido, cara. Caraca. Ele falava assim, esse disco tem tudo, né? Todas as informações sobre você, tudo que você aprender, tudo que você é gravado nesse disco, né? O Tron é um ciberespaço onde os seres humanos que aparecem lá, vestidos de neon, eles são programas. Cada ser humano é um programa. É conceito que você já viu no Matrix, né? Ah, não. Então, sim, então tá. Tinha o cara que, eu sou um programa de contabilidade, eu não devia estar aqui, sabe? Eu não sei. O Jeff Bridges entra no computador. Ele é o único que entra dentro do computador. O resto é tudo programa. E logo no começo do filme eles conseguem inventar um laser que desmaterializa as coisas pra dentro do computador. E malandramente colocam esse laser na mira de uma cadeira. É! A mulher fala assim, ó... Flint, eu tenho um terminal na área de alvo do laser. Pode sentar lá e o cara vai lá. Mas tudo bem. A gente deixa. É filme da Disney pra criança. Eu, quando era criança, eu aceitei isso. Uma suspensão de descrença no máximo, né, cara? É. Por que não teria uma cadeira na frente de um laser de teleporte, de desmaterialização? Tem que ter alguma coisa, né? É, exato. Aí o cara entra, recebe um disco com config sys e... Não, e aí ele, cara, o cara filosofando do disco do config sys é demais, porque ele fala assim, é como se no disco tivesse a alma da pessoa, do ser humano, né? E quando ele joga o disco, quando ele tá atirando no seu inimigo, ele tá jogando tudo que ele é naquilo. Ele tá se desprendendo. Você tem que se soltar no mundo. Você tem que soltar a sua alma, o seu espírito no mundo pra você poder receber de volta ele com algo pra você poder... É como uma experiência fora do corpo. É. Bagulho bom. Aí ele vai longe. Não, cara, ele foi longe na filosofia. É só um frisbee que os caras jogam, né? Eu queria saber se a parada de religião que eles colocam no filme foi feita por ele ou foi pela... Que parada alguma de coisa religião? Depois? Dos usuários. Eles consideram os usuários como se fossem Deus. Não, é... Não, o usuário é Deus. É, não... Nós assim... louvamos ao usuário. Não, calma. Não é bem assim, né? Não é bem religioso o negócio. É uma lenda, né? O cara pergunta assim, você acredita nos usuários? Um programa pergunta pro outro. Aí o cara, ah, eu acredito, né? Os programas acham que existem os usuários e que o usuário é o que comanda tudo o que acontece lá. Mas... É o criador, né? É, eu acredito no usuário, não, e nada me faltará. Mas não é um usuário. Cada programa tem o seu usuário, né? Tanto que os programas são representados pelos atores do mundo real que criaram aqueles programas. Era um filme à frente do seu tempo, né, cara? Com certeza, porque em vários aspectos. O computador daquela época, os videogames, você jogava com um boneco e acabou. Hoje em dia você joga com o seu usuário. Olha aí. Que? Falando o quê? Da ID do da PSN? Pô, não é? Você é aquela coisa, ganha troféu, ganha experiência, teu disco fica lá girando e enchendo o disquinho. Não. É mais ou menos isso. Você online hoje, praticamente todos os jogos, vamos lá, todos os jogos do Xbox você loga com você. O seu usuário. Sua vida virtual completa. Você entra no lugar, Chris Dias, por exemplo, com esse avatar maroto dele. Todo lugar que ele vai na internet, Twitter, Orkut, ele é o Chris Dias. Tem gente que pira, cada lugar vai com um nome diferente. No cyberespaço, o Chris Dias com o disco nas costas, certamente louva o Chris Dias na vida real. Ele fala, não, tenho certeza, existe, ó, é igual, ó, cabelinho pra cima, óculos, tudo igualzinho. Então, quer dizer, no, na época do Tron, você precisava ser um engenheiro, um programador, pra criar um programa pra você ter lá dentro a sua representação. Hoje em dia, qualquer um que tem um ID na PSN ou na Xbox Live, tem lá o seu avatar. Exato. Que louva você como o usuário. Tá realmente à frente do seu tempo, cara. Parabéns. Não é? Tô falando. Lembra que subestima em relação a ficção científica. Olha aí, Harold. Normalmente a ficção científica retrata esses mundos virtuais de que as pessoas vão se conectar no computador e vão viver no mundo virtual, uma coisa que parece o que a gente tem hoje como MMO, Second Life e tal, que eu vou entrar lá e eu tenho meu avatar lá no mundo virtual. E o Tron não, ele vai... Existe um mundo que a gente não conhece, que acontece por trás da telinha. Por que não pode existir um mundo dentro dos computadores, né? O que que acontece lá que a gente não vê? Quando a gente manda um comando, faça isso. E essa foi a grande... A esticada na imaginação do que pode acontecer dentro do mundo que fez o filme ser plenamente inovador. Mas acho que chega a ser um pouco até meio que Matrix. Que Matrix nada mais é que um mundo dos programas aonde os humanos estão conectados lá dentro também. O Tron deu uma roupagem à vida do videogame. Quanto as pessoas podiam imaginar que o videogame só jogava e dormia? Vou jogar e vou dormir. Só isso que ele fazia. No filme ele fala, não, o cara depois que joga vai tentar revolução, tenta se libertar do controlador. No caso do que a gente vê hoje, não. As pessoas meio que evoluíram pra essa vida virtual, né? O que a gente percebe com isso tudo é que as pessoas, na verdade, são todas frustradíssimas, né? Essa é a maior lição de tudo, né, cara? Cara, a vida dele é sempre uma merda pra 90% das pessoas e ela quer viver uma parada virtual, isso não necessariamente tecnológica, mas é pra fugir da realidade e ser alguém melhor, né? Assim, melhor, mais forte, mais bonito, mais inteligente, mais o que seja. E a gente vê muitos filmes que são assim, né? Você vê no Matrix mesmo, no mundo real, porra, que era aquilo, né, cara? Os caras eram uns lixos. É. Entrava no mundo virtual, porra, era style puro, né, cara? Exatamente. Era Armani, era tudo, cara. É o Twitter hoje em dia, todo mundo é mais legal, mais inteligente, mais sarcástico que no mundo real, né? Exato. Os avatares com seus ângulos. Fotos de cima pra baixo. Mundo... Né? É. close no olho, close no olho. Close no olho é foda. Close no olho, meu amigo, significa que você é um lixo. Cara, mas é engraçado isso, cara, porque se você pegar esses filmes todos, na maioria, vocês que adoram ver vários sentidos na ficção científica, é isso, né, cara? É um bando de gente querendo ser outra gente. É, resumiu mas a ficção científica, né? É isso, né? Claro. Né, a carapuça é essa, né, cara? Não, essa leitura é de qualquer obra. Você vai assistir um filme de espião, é porque você quer se imaginar como espião, você quer ser James Bond, você quer ser o Hobbit, tem gente que quer ser, eu não quero ser. Jovem Nerd quer. É, enfim, não, mas você está se encarnando, que... isso e independe. Os personagens, eles são pessoas insatisfeitas com suas vidas, que querem uma vida melhor. Não é, o Tron não é isso. No filme antigo, eu tô entendendo o que você tá falando. No filme antigo não tem tanto esse negócio. O Flint lá, ele não resolve entrar no computador e ser o mega guerreiro de frisbee e motor. Ah, ele tá fudido lá dentro. Uma coisa legal que eu soube lá pela galera da produção aqui. Que agora o Jovem Nerd é insider, né, cara? Não, é. Mas é legal. Meus amigos da produção, aquela... Não é Wikipedia, entendeu? Da fonte. Meus amigos da produção, aquela... aquela menina baranga. Caralho, o Olivia Wilde. Ah, aquela mulher feia lá. Não falei nada disso, não falei nada disso. Aquela magricela. Falei que ela é magrinha, só eu. Tchau. Assim, ninguém sabia o que tava rolando. A galera Disney, né? O que a Disney fazia? Desenho animado, né, cara? E filmes. Filmes legais. Filmes tipo Herbie, né, cara? O que os caras estavam fazendo era completamente diferente, cara. Uma mescla de filme, animação, computação gráfica. O que que é isso? Quando o cara tava animando, você chegava lá, o supervisor, no ombro do cara e olhava, ah, muito bem. Agora, quando o cara tá enfurnado no computador programando, sem ter face gráfica, uma cena de uma moto maluca que vira curva de 90 graus, você não tem controle, você não sabe o que esse cara tá fazendo aí, cara. Ah, espera aqui que daqui a 2 semanas eu te mostro a cena, né? Então tinha muita gente com apreensão no máximo em, caralho, que vai ser isso? E o mais impressionante que ele falou, o Steve Lisberg, é que quem deu mais força pra eles eram os caras mais velhos da Disney. Os caras que estavam lá já há muito tempo. Devia ser o contrário, né? Os garotos novos que vão trazer essa revolução e tal, não, tava todo mundo apreensivo e a galera mais velha deu apoio, sabe por quê? Porque eles falaram assim, olha, vocês estão fazendo uma coisa tão nova, uma tecnologia tão de ponta e tão experimental que eu tô lembrando do sentimento que a gente tinha quando a gente trabalhava com o Walt Disney. E o cara tava botando tudo no máximo, né, cara? O cara tava experimentando tudo, as técnicas de animações dele. Então eles sentiram isso, olha. Isso aí é o espírito do Walt Disney, cara. Então vai, manda ver, mano. O Walt Disney era um aficionado por tecnologia, por inovação. Sim, completo. Pô, já dizia o carrossel do progresso, cara. Exato. Pô. O Walt Disney era um maluco por tudo isso, cara. Tudo que ele colocou lá na Disneyland, lá na década de 60, eram inovações que ele apresentou na Feira Mundial, lá com os Imagineers, como o Cris falou, que ele chamava, né? Os engenheiros da imaginação. Os primeiros Creative Technologies. Exatamente, né, cara? Então, ele apoiava isso. O cara falou assim, pô, vocês estão fazendo uma coisa que tem o carimbo Walt Disney, então vai, manda ver. Mas né? O Lisberger, ele conta que ele chegou lá na Disney, que ele tinha bolado o filme e tal, procurou grana aqui e ali, e a Disney topou bancar o projeto. Ele falou, pô, cara, Disney, é isso aí, vou pegar todos aqueles animadores lá, os melhores animadores do mundo, e a gente vai trabalhar. E os caras não queriam trabalhar. Ficava, ah, não, isso aí, computador, isso não vai dar em nada. Mais ou menos a discussão que você tem hoje do livro eletrônico com o livro em papel. Não, o livro em papel é muito melhor, porque você pode botar ele debaixo do braço. Toda essa história do calor humano, os caras falavam, é, não, o desenho é muito melhor, o desenho, você passa, a humanidade e tal. E não conseguiam enxergar que a tecnologia vai evoluindo. Ainda não estava claro, na época, de que a própria Lady Moore e tal, que os computadores iam a cada ano ficando mais rápidos e mais poderosos. Então eles olhavam para aqueles testes de computação gráfica e falavam, com uma caneta eu faço uma coisa muito melhor do que isso, eu não preciso de computador. É, tá bonita e etc, né? Um livro que conta bem essa história é o livro da Pixar, a história da Pixar, que eu não vou lembrar o nome agora, que eu li no início do ano, que ele fala justamente dessa barreira, que eram só os engenheiros que acreditavam na computação gráfica, e você ouviu o John Lasseter, foi o primeiro animador, o cara que estava preocupado com história, com piada, com emoção, para olhar aqui aquilo e falar, não, beleza, tem futuro nisso aqui, a gente, vamos investir nesse negócio. É, e hoje é só isso, né, cara? E é engraçado que eles guardam até uma mágoa, até hoje, que a academia nem quis avaliar o filme como para o Oscar de efeitos especiais, né? Isso não conta. É revolucionário, é necessário, mas, assim, não era pros fins da academia uma parada plástica, bonita. Efeitos especiais estavam em outra pegada na época, mais de efeitos óticos e fundo azul e tal. A lei de Moore, que é que a velocidade, a capacidade de processamento e de armazenamento dos computadores dobra a cada 2 anos. 18 meses, né? É, acho que a conta é que em 2029, com $1,000, você vai comprar um computador que tem o poder de processamento de um cérebro humano. E a partir daí você vai continuando a conta, na virada do século, um computador de $1,000 consegue ter o poder de processamento de toda a humanidade. Qual vai ser o impacto disso no, na vida, né? Uhum. E aí será que as máquinas vão ajudar a gente a viver melhor e a pensar melhor, raciocinar mais rápido, ou vai passar a existir quase que uma sociedade paralela das máquinas e das inteligências? Eu acho o seguinte, cara, a gente não pode deixar as máquinas serem mega inteligentes. Não dá, todo mundo já sabe, já viu o que aconteceu. Jihad bluteriano mesmo. Battlestar Galactica, Matrix, todo lugar tem isso. A solução é a seguinte, você faz um programinha de salvaguarda, instala lá na raiz de whatever, que eu não sei o que é. Toda vez que o computador chegar ao nível de processamento X, formate C/U. Você vai achar que eu tô de sacanagem, mas no filme, esse programa é o Tron. Esse é o Tron no filme. É o cara que monitora pra ver se não tem nenhum programa saindo da linha. É, que é o que ele manda aí pra cima do cara, exatamente. Você tem que botar sua cabeça na época se você for rever Tron, né? Tem certos conceitos que são muito inocentes, né? Como o Alan, no início do filme, tem o acesso bloqueado, ele não consegue mais acessar a rede e mexer no programa dele, Tron, né? E aí ele recebe uma mensagem pra ir... perguntar pro vice-presidente o que aconteceu, né, cara? Ele não vai falar com o cara do TI, nem nada. Ele vai na sala do vice-presidente e fala assim, porra, meu irmão, tem acesso à rede, cara. O que você fez aí? Esse programa que os caras faziam no filme era o mainframe, era assim, era um computadorzão central que você botava comando, não tinha interface do usuário, não tinha Windows, não tinha porcaria nenhuma. O filme até se passa num futuro próximo da época, mas assim, era uma visão até da tecnologia, da informática que não dava pra ter na época, que as pessoas iam ter computador em casa e sair criando coisa e programando e hackeando e tal, era uma coisa muito mais centralizada. O cara teve que ir até a empresa pra poder invadir o sistema, ele teve que sentar no terminal. No início aparece o Flynn tentando entrar lá do escritório dele, no arcade, né? Ah, é verdade, né? Com um tanquezinho lá. Com um tanque lá, de guerra, que o programa dele era o Clue, né? E aí ele, até o Clue morre, né? Ele é capturado pelo reconhecedor, ele não consegue invadir a parada, e ele, termos de informática, zero, né? Ele chega, ele bate na mesa e fala assim, porra, esse era o meu melhor programa, tipo, perdi o programa, né? Mataram. Era o melhor programa. Eu salvei na fita. Abra a gaveta e pega o cartucho. Exato, né, cara? Como assim? Era um conceito muito diferente da realidade. Mas... Não, e outro conceito bizarro é você pegar toda a sua vida, botar dentro de um disco e arremessar o disco nos outros, né, cara? Então, mas aí tem aquela viagem doida de LCD do cara. Porra, meu irmão, entregar... Viagens à parte, né, cara? Eu fico pensando, no momento que ele joga, que ele se desfaz do disco, ele apaga? Não apaga. Ele tem um elo wireless. Então tá mais moderno ainda. Se você quiser fazer a ligação espiritual do Caquinho, o disco pode ser você se desdobrando. Ele é ligado ao corpo pelo cordão de prata. Olha aí, caraca, Zagal sabe, sabendo as coisas. As pessoas acham que eu sou um ignorante, né, cara? Mas é a pergunta que mais fizeram pros caras lá. Todo mundo tá fazendo, todo mundo tá esperando. Assim, ó, Tron foi um grande avanço, uma grande inspiração tecnológica, computação gráfica, como ninguém nunca tinha visto, etc. Marcou o seu tempo, né? E agora? O que vocês vão fazer? Vocês vão revolucionar de novo? O que que tem no Tron novo? As pessoas vão esperar algo, né, cara? Vai ser só um filme que eu fiz especiais, né? E aí eles falaram, ó, realmente é uma sombra grande, né? O que eles chamam lá é Big Shoes to Fill, né, cara? É uma pegada gigantesca. Uma resposta. Uma resposta foda, né? A Digital Domain basicamente tá apostando todas as fichas de revolução tecnológica no Clue, que é o programa criado pelo Jeff Bridges, que no filme aparece como Jeff Bridges jovem. Não é à toa que quem fez os efeitos especiais foi o Digital Domain, que fez os efeitos do Benjamin Button, que era lá o Brad Pitt ficando novinho, Brad Pitt velho, Kate Blanchett nova, etc, né? E essa tecnologia de você rejuvenescer um ator, a gente já tá vendo aí desde o X-Men 3. Não. Olha, calma. X-Men 3 tava bem feitinho. No Wolverine é que tava bizarro o Professor Xavier, jovem. É tecnologia de ator virtual, né? É, exato. E o que acontece, a diferença é que o Clue, você tem o Jeff Bridges velho, dentro do mundo do Tron, assim, não tem conexão nenhuma com o final do primeiro filme, porque ele termina o filme como o dono da empresa, sei lá, vice-presidente da empresa, exato, fora do computador, mas ele tá velho lá dentro e tem o programa Clue, que é ele jovem, e esse programa é o vilão do filme, ele aparece em mais de cento e tantas cenas, entendeu? Então, não é questão de você fazer, ah, vou fazer o Jeff Bridges novinho aqui, beleza, né? Não, o cara participa pra do filme. É muita chance da gente ver se, pô, será que tá bem feito? Será que tem cara de boneco ou não? Então é esse que é realmente a aposta dos caras. Tanto que eles levaram a gente numa sala lá e, ó, falaram, o que vocês estão ouvindo? Um barulhão e um calor? É a server farm aqui da Digital Domain que tá cozinhando cabeça de Clue sem parar há 2 semanas, sabe? O cara tava mostrando uma cena lá que o garoto, que é filho dele, luta com um disco, né? E ele tem um capacete, que é um vidrinho, né? Por cima da cara dele. E o ator usava o capacete, né? Pra filmar a cena, mas eles tiveram que renderizar por cima do capacete real, um capacete virtual por causa dos reflexos. Então, cara, é impressionante a atenção a detalhes que esses caras não deixam de escapar nada, entendeu? Então, pô, o capacete tem que ter reflexo, tem que estar renderizado pra refletir o cenário virtual que tá aqui. Então, é um trabalho muito legal, vi lá em primeira instância. Muito maneiro o que os caras estão fazendo. Tô curioso pra cacete. O mundo virtual do Tron, puta, é a parada mais datada que existe, né, cara? Disco Ball e LSD. Aquele grid, né? Porra, aquelas formas geométricas e o cacete. Mais datado só se fosse tudo verde, né? Exato. Exatamente, né? E aí foi isso, né? A gente perguntou, tem fumaça, tem chuva, tem faísca, né? E antigamente era tudo estéreo, né? Os caras falaram, olha, sim, é óbvio que colocamos porque o mundo da computação gráfica, o mundo do computador, tudo mudou desde a época. Hoje em dia todo mundo sabe mexer no computador, sabe a linguagem do computador, né? Então o que eles tinham de Tron? Era só esse visual, essa identidade, né? Mas eles tinham que trazer pro mundo de volta. Então eles falaram, vocês inventaram que Jeff Bridges, ele recriou o mundo de Tron, querendo trazer uma proximidade maior ainda com a realidade. Por isso que vai ter chuva, por isso que vai ter terra, pedaços, partículas, né? Tudo isso que não existia antes, porque era um mundo criado pelo Master Control, que era outro programa. E a interface é o quê? O Windows? Ele tá separado do mundo, isso que eles falaram, né? Ele não tá ligado na internet, não tá ligado. Ele tá num servidor isolado de tudo, tá numa ilha de Galápagos, sabe? Ah, não, aí eu não acredito. Não existe. Não existe computador desconectado. E aí, eu falo assim, e aí, o que vocês estão fazendo? Eu percebi que no trailer as motos não fazem mais curva em 90 graus. Por que que não fazem curva em 90 graus? Não, porque hoje os jogos todos simulam a física. mas a resposta que ele deu foi simples. Ele falou assim, não, olha, a gente fez testes e ia ficar muito ridículo, sabe? Com todo o realismo que eles estavam trazendo, fazer isso ficou muito estranho. Tanto que as motos no filme original, elas só viram 90 graus quando elas estão no grid do jogo. Quando elas fogem, saem pelo buraco e fogem do controle lá, do Master Control, elas fazem curvinha normal como uma moto, né? É, bem tosquinha a curva que elas fazem, mas porra, coitado. É uma derrapada meio... E outra coisa que eles recuperaram, que foi o conceito original do Sid Mead, que desenhou a Art Concepts pro filme original, a ideia era que a moto fosse um híbrido, né? De homem-máquina, o diretor, né? Porra, não tem como. Como é que eu vou renderizar aqui um homem-máquina com 1 milhão de curvas? Eu só posso fazer polígonos. Então, por isso que no filme original, eles são cobertos pela estrutura da moto. Mas não era assim. A ideia original era essa, que tá resgatada nesse filme, com o redesign lá do Daniel Simon, o alemão lá que trabalhava na Volkswagen, e que é o cara tá com o corpo pra fora da moto, né? O homem máquina, o homem se transforma um pouco na máquina na hora que tá lá, e pô, deve ser do c*** essa cena. eu vi um filme essa semana, e é interessante porque é um outro conceito de realidade virtual. É uma realidade virtual real. O filme chama Gamer. Ah, não, cara, não fala isso, não. Ah, tá. É muito ruim, cara. Que filme. É do Gerard Butler? É, não. Mas Manteiga. É um conceito bem similar. Você acessa pra jogar com o seu avatar. A diferença é que no Gamer, o avatar é um ser humano real. É uma mistura de Tron com Runaway, cara. Por quê? Sobrevivente tinha um cara controlando? Não. No Tron, você tem o cara que controla os jogos, né? Cada pessoa tem o seu usuário, teoricamente. Isso. No Runaway, você tem prisioneiros que são jogados dentro do jogo. Do jogo, da televisão. Ah, tá certo. Você junta os dois, game. O cara deve ter lido alguma reportagem do Second Life. Se a gente fizer um Second Life Extreme. For real. Que você controla, mas a parada acontece mesmo. Não fica só naquele negócio de pixel se esfregando. Mas não funciona. O filme é uma merda, cara. Inacreditável. É, sabe? É triste mesmo. É muito ruim esse filme. Quem aqui gostou do 13º andar? É legal. É, eu achei legal. Vi uma vez, não tive vontade de ver de novo, mas achei um conceito legal. Era toda aquela história do mundo virtual. Aquele negócio que a galera ficou falando da camada, o Matrix, dentro da Matrix. É, foi um filme que levou isso em conta, né? Mas ele é daquela linha que eu falei, de que parte do princípio que as pessoas vão trocar suas vidas pela vida virtual. Fala, não, a vida é um saco e tal, eu vou viver dentro do computador, e até uma vida até muito parecida, quer dizer, não é nem um jogo, você não sai voando, né? É assim, simula muito a vida real e você vira ali dentro. E, é aquele filme do Bruce Willis também, né? Exatamente, o que eu ia falar sobre os substitutos. O Surrogate. É, mas no caso do 13º andar, a história, ela corre como um mistério. Né? É, exato. Cara, investiga pra saber o que acontece durante os blackouts que ele tem. E ele comete um monte de atrocidade quando ocorrem os blackouts. Tem um filme também legal de realidade criada, né, simulacro, assim, que é aquele do Kiefer Sutherland. É Dark City, não é isso? Dark City, obrigado. Não é bem isso, não. Não, a diferença do Dark City é que no Dark City a pessoa não escolhe ter essa vida. Elas são aprisionadas. Mas elas têm outras vidas, é diferente. É verdade, elas foram abduzidas, na verdade. É, isso. Estão numa nave, né? Estão numa nave. E essa nave se alimenta da imaginação dessas pessoas. E aí eles reconfiguram o design da cidade durante a noite. Sensacional essa parte. Tinha um que era com Lapidos, não tinha? Puta, cara. Puta, é o Job, é o... Nossa, cara. O Power Man. Esse foi anunciado assim, a maior revolução da computação gráfica. E o filme não tinha história nenhuma. E era só pra ter umas cenas de Hans Donner, a la Hans Donner, né? De seres virtuais se entrelaçando numa cena de sexo bizarra, né? Eles se fundiam numa forma só. E aí no final o cara é absorvido pela porra do ciberespaço e ele se transforma em todos os telefones do mundo tocando ao mesmo tempo. É puta. Ai, cara, me lembro. Lembrou disso? Lembrou? Ah, é muito ruim, cara. É que a gente, na época, não tinha como saber, mas o ator que faz o Lapidos, ele é o rei do filme B. Então, assim, tava na cara que era um filme B, mas é que a gente no Brasil, na época, não sabia. Uhum. E era da época que realidade virtual era do óculos e da luva, né? Isso. Todo mundo vai ter óculos e luva em casa e vai ser como que tá. O Passageiro do Futuro. É do Stephen King esta merda. O Stephen King, né, cara? Ele é um profissional, cara. Ele faz de tudo. O Passageiro do Futuro. Ele faz tudo, cara. Tá de parabéns. Encomendou, ele faz. Cara, uma história de merda, ele chá comigo agora. Ele tá... Quero uma história foda. Eu também faço. Quantas lá? Mas eu tô falando que o roteiro não é dele, que os caras fizeram história em cima da parada dele. Sacanearam então, ele. Zoaram o cara. Vou escrever um roteiro merda foda, inclusive... vou botar o nome de quem aqui. Stephen King. Ele escreve tanto que não vai nem fazer ideia que não é dele, essa merda. Não, mas peraí. Mas isso aí que você falou é verdade. O Stephen King, ele tem uma parada que é assim, se você... é um diretor iniciante. Você quer que o seu primeiro filme seja uma história dele, ele te vende os direitos por $1. Você tá de sacanagem. Ele tem tipo, um programa de incentivo aos novos diretores. Não, mas aqui tá dizendo que rolou um processo e mandou tirar o nome dele dessa merda aí, cara. É de tão ruim que... Teve também um episódio de Além da Imaginação, que eu me lembro que tratava de realidade virtual. Aliás, uma coisa, olha, bem revolucionária até, só que é um episódio, né? Uhum. Então, é uma coisa que se esquece muito fácil. E o Além da Imaginação, se você parar pra pensar nele, era um programa muito bem feito, né, cara? Não, porra! Porque o cara tinha um episódio de, sei lá, 40 minutos, vai? Isso. Não era muito mais do que isso, 45 no máximo. O cara contava histórias complexas pra caralho. É, cara. Com início, meio e fim. Com certeza. Num episódio só, cara. E sabe por que fazia sucesso? Porque não havia a obrigação na série de haver explicação. Sim. Não, só precisava ter começo, meio e fim. Sem explicação, você não consegue nem criticar. O episódio, ele tem que se manter por si só. Então, é claro que isso originou coisas mais absurdas e fantásticas e legais possíveis, né? É, mas é importante ressaltar aqui que o fato de não ter explicação não significa que ele vá ser incoerente. É, mas é exato. Então é moleza fazer uma história sem explicação. Não, você tem que ter uma coerência nela. Esse episódio que eu tô falando era uma funcionária de uma empresa gigantesca, uma fábrica gigantesca, que nas horas de folga, né, os funcionários, eles se encerravam em câmeras e aí gerava uma realidade virtual. Uhum. E aí, no caso, essa funcionária, a máquina que essa funcionária está, ela tem um problema e ela acaba se perdendo a consciência dentro do jogo, dentro da realidade, ficando lá em loop eterno. Sempre termina com um castigo maldito, né? Esse era o segredo do da imaginação. Uma importante lição sobre a vida. É, não, você sempre ia se fuder no final, cara. A mensagem da Além da Imaginação era essa, cara. Se alguma coisa fora do comum acontecer com você e você quiser participar disso, você vai se fuder no final. Quero falar de um outro filme de realidade virtual que pouca gente lembra: O Vingador do Futuro. Ah, sim. Ah, esse é um filmaço. Um filmaço, cara. Anos 80. É, Paul Verhoeven, o rei do sangue em Hollywood. Eu, né, vi notícia que eu acho que eu fiquei muito puto. Não sei se é verdade essa porra, que estão querendo refilmar Vingador do Futuro. É, vão. Esse já é irado porque ele deixa você na dúvida o filme inteiro. Se o cara tá na realidade ou se tá no cyberespaço. É, porque é um futuro próximo e onde existe a Recall. As férias compradas. Recall. Que é uma excelente ideia, diga-se passar. É, você compra um implante de memória de umas férias iradas, né? Perfeito, cara. E aí o cara fala assim: você sai de férias, você perde a mala, você tem estresse, alguém rouba o seu passaporte. Aqui na Recall tudo é perfeito. Você vai ter as férias da sua vida, você vai sentir como se você realmente tivesse vivido elas, você vai ter essa vívida lembrança e você, sabe, vai sentar aqui, vai pagar, vai pra casa e bora. E aí o cara acaba vendendo pra ele algo mais agressivo, que era que em vez de ser férias, era... Não, porque tinha pacote de férias, esquiar em Aspen. É, exato. Né? É, visitar Marte ou ser um agente secreto assassino. Exato. É um foda que o cara conta todos os clichês do filme ali. Ele fala assim: olha, você vai ser o mocinho, você vai ser perseguido, vão tentar te matar, no final você salva o planeta e fica com a mocinha. Ele, o cara contou o filme inteiro, né, cara? Na tua cara ali, ele joga na tua cara tudo que vai acontecer ali. E o legal, a virada do roteiro, no momento em que vai ser aplicado o negócio, você vê que deu merda. E aí você fica na dúvida: opa, será já que... Já começou? Exato. Aí o cara até fala assim: meu Deus, o que está acontecendo? Ele já está alucinando, ela fala assim: não, eu não apliquei a memória ainda, entendeu? Mas, porra, foda-se, né? Dentro da memória, é óbvio que pra fazer você acreditar, eles julgariam um argumento desse, né? Mas você fica o filme inteiro na dúvida. Mas o mais maneiro desse filme é que esse é o filme com a maior quantidade de máscaras absurdas lá no Chazão. É verdade. Cara, é uma máscara mais escrota que outra. Tem aquela que ele tira uma bola de ping-pong de dentro do nariz. Depois tem a máscara de velhota, porque aí ele tá com uma máscara de velhota, e quando ele tira a máscara de velhota, tem uma máscara de Schwarzenegger dentro da máscara da velhota. Exatamente. E dá pra perceber que a máscara do Arnold sofreu um derrame, né? Porque a boca tá fora. Mas era engraçado que eu vi esse filme na época e eu não percebia que o Arnold tinha boneco e máscaras o tempo todo, né? Eu acreditava na ilusão. Mas eu ainda achava essa cena estranha. Por que a cara dele tá tão diferente nessa cena em que sai a máscara? Era um boneco, né, escrotíssimo. E sem contar a maravilhosa cena final em que ele cai na atmosfera lá sem oxigênio e fica... Cara, que cena maravilhosa, cara. Não, esse filme tem as paradas mais fodas. Tem a mulher de três peitos. Olha o Carlos aí. Tem o Kuato lá, que não é o cara, é o embrião na barriga do cara. Abra sua mente. Quem não lembra disso, cara? Pô, eu vou te falar, cara, esse filme era... Era não. Esse filme é muito bom ainda. Ele, cara, passa da regra dos 15 anos. Vi ele recentemente e vi, assim, levando em consideração essas máscaras bizarras. Mas, pô, eu vi o filme amarradão, cara. Amarradão. Mas se a gente tá nessa pegada Total Recall, vai falar de Vanilla Sky. O que a gente tem que definir aqui do que a gente vai falar? Se a gente for falar de Vanilla Sky, do nosso amigo Tio Cruz, eu vou dar um time e volto daqui a pouco. Se a gente for falar do Abra Tus Ojos, no original, aí a gente conversa. Ah, é o original, claro. Porque o original é um filmaço, cara. É um filmaço. Para efeitos de Nerdcast de mundos virtuais, eles são parecidos, vai. A abordagem de mundos virtuais e tal... Se a gente for recomendar um dos dois para ser visto... Ah, sim. Veja sempre o original. Veja o espanhol, cara. Não porque eu tenho a minha predileção para Espanha, mas porque, de fato, estão todos aqui testemunhando, é muito melhor. O americano é a versão for dummies, cara. Pra, versão feita para o americano médio. Apesar desse conceito da realidade virtual, é um filme mais sobre relacionamentos existentes. Especialista do que uma ficção científica per se. Não é sobre a tecnologia. É, né? Exato, como né? Isso. Dá pra viagem no tempo assim como em algum lugar do passado. É, mas é legal porque ele é um filme que mostra como às vezes o cara fica tão viciado no virtual que ele não quer voltar pro real. Ele substitui, né, cara? É, que é, na verdade, eu acho que a discussão sempre quando se levanta essa coisa da realidade virtual, do mundo virtual, é essa. Quão grande é o vício da realidade virtual, porque exatamente, lá você pode tudo, você é muito mais do que você é na realidade, então você acaba se prendendo a essa realidade virtual e abandonando a sua vida real. Agora o Carlos levantou um filme aí que a gente não tinha pensado e que realmente, cara, é um filme de realidade alternativa, de simulacro autossugestivo. Qual? Em algum lugar do passado. Ah, tá. O cara viaja no tempo, sua consciência, ou faz uma autossugestão, ou o que seja, mas ele opta por sair da realidade dele pra viver uma outra parada. É, os românticos vão dizer que ele de fato viajou. É, os pessimistas vão dizer que foi só uma alucinação. Que ele tava viajando. Eu li o livro. Vocês sabiam que o autor, ele fala que isso é baseado em fatos reais? Sério? Ah, sim. Mas o interessante é que foi algo consciente dele. Ele falou, eu quero viver outra vida. Como não tinha recursos, fez da maneira que era possível pra ele. Uma autossugestão que fez ele viajar no tempo ou não. E aí, whatever, né? E aqueles filmes que você tem aquela realidade, só que mística? Seria uma visão de um mundo melhor, de como seria a sua vida se você tivesse feito uma escolha diferente. Isso entraria como uma realidade virtual? Tipo Scrooge no Natal? É, ou então, tipo um Homem de Família. Tipo Clique. Porque você vive uma outra vida que, a princípio, poderia ser melhor que a sua. Pra você aprender uma importante lição. É, mas ninguém aprende nada, né, cara? A gente também não falou, foi do Holodeck. Olha só. Utilizado em vários episódios do Jornada nas Estrelas, A Nova Geração. É legal, eles exploraram esses conceitos de realidade virtual muito bem, em vários episódios de Star Trek, com essa coisa de simular a realidade. Pera lá. Faz muitos anos que eu vi Tron. Pra que era aquele digitalizador? É a pergunta que eu ia fazer agora. Aquilo era um outro projeto da empresa, que era um teleporte. Ele faz com uma laranja antes, né? Ele vai, digitaliza a laranja, desintegra, armazena a informação da laranja dentro do computador e vai, solta outro raio e reintegra a laranja, reconstrói. Quer dizer, eles inventaram o teletransporte e o filme se preocupa com joguinhos de computador? Porra, que falta de gerência. Mas sabe qual é o problema do teletransporte? Imagina. Bom, o teletransporte você vai conseguir substituir todo o transporte global, né, cara? Sim. Você vai viajar, você vai pro terminal de teletransporte, pega uma fila e tal, é digitalizado de um lado e redigitalizado do outro lado. O problema é o seguinte, se tiver uma fila muito grande, você vai passar um período dentro da máquina, e aí é foda, porque é guerra de frisbee.